egoísmo, egocentrismo, remorso de culpa, parado, que vai ter que habilidade com castigos e punições. Meu pai? Juliana? O meu pai? O Bruno? De baixo do ponte? Fazer desquite. Não sei. É isso que define um psicopata. Isso define um psicopata. É esse naipe de coisa. Gente, olha os batuques de tambor no meu cara. Por que aquele cajado, um pouco assim? Caramba. O que ele tá usando? Um cabo de vassoura. Eu sei, né? Ele tá usando um cajado. Ele tá usando como bastão da perola ninja, ele é uma tela. Ah, ele é o pajé das suas camisas. Nossa senhora! O palheto fez cabelo. Foda! Nossa senhora! Let's go! Naruto do Acre. Let's go! Naruto do Acre, recomendado. Eu não assisti Naruto do Acre. Por favor, faça isso. Recomendação do Tiago, recomendação do cara. Naruto do Acre. É outra coisa que também é psicopata, cara. Sabe? Tudo do Acre. Que é isso? Naruto do Acre. Quem que recomendou isso? Meu pai. Bruno, a gente tá pouco assim. Já? Juliana? Que eu não sei da hora. É isso que dá uma droga, amor. Eu não sou fumada de campeões não usam drogas, cara. Isso aí. Dizia os filmes dos anos 90. Campeões do ar. Naruto do Acre. Que medo que eu tenho isso. Medo. Ai, cara, então vamos. Mas fechem a boca e agora começa mais um podcast Catadores Relíquias. Mais uma vez chegando, né, mano? Barbosa, de surpresa, tô chorando de emoção aqui do nosso lado. Ai, caralho. Ai, cara. Juliana? Meu Bruno. Pai? Debaixo da parte. O podcast mais psicopata da internet, mais Juliana da vida. Sério? Mas só que eu não tô aqui sozinho, você já ouviu aqui por mais de 2 minutos aqui. Já tá gravando? Sim. Mais um surpreendido, vamos surpreendidos novamente. E não estou sozinho aqui, eu sou o Fabio Sbarros, estou aqui com Felipe Smith e Catrina. E é nessa levada louca que nós falaremos hoje sobre psicopatas, sociopatas, cachorro sem patas. Sociopata. Já vou no bar, só patas. E comedores de cereais. É tudo isso. E a Juliana, depois nossos recados. Recados. Manda um beijo pra mamãe. Bom dia. Boa tarde, boa noite. Estamos aqui em nossos recados, rapaziada. Rapaziada, esse é o nome de alguma coisa de alguma coisa de pagode. Mas eu não estou sozinho aqui, estou aqui com eu. Com isso, comigo mesmo. Se eu estou aqui comigo, eu estou sozinho. Não adianta nada. É a consciência tá falando. Eu tenho uma pequena consciência, então. Parabéns. É pequena mesmo. Bem pequena. Por que a gente tá falando baixinho? Vamos falar normal? Verdade, né? A gente tá falando baixinho com a do Lampião, mas foda-se. Olha, ela acabou de expandir. Nossa. Se eu fosse, ela vinha cortar a mina. Vai cortar a cabeça dele, ninguém vai me cortar. Você não sabe? Além do Lampião sem cabeça, mano. Além do Cangaceiro sem cabeça. Ai, que foda que daria isso. Vai mexendo com esse negócio. 5 minutos depois tá aqui, Deus o livre. Então, olha um passarinho. Olha, ele tá mal camuflando. É que vocês não estão podendo ver, mas tem um passarinho muito camuflado aqui. Você quer fazer uma coisa objetiva, mania, tá ok, tudo bem. Mas estamos aqui nossos recados não pra ver os passarinhos. Passarinho gordo, pelo amor de Deus. Acho que tava esperando neném. Gordo? É, bolo. Mas o quê? Não é gordo, gordo é errado falar. Gordo? É obeso. Do peso. Obeso. É um passarinho. Fosse um humano, não processaria, gente. É um passarinho. A não ser que apareça o sindicato dos passarinhos querendo processar a gente. Aí tudo bem. Aí eu me ferrei bonito. Se que ele é um passarinho obeso, gordo. Quando ele caga em você, você já sabe que foi vingança. Quando um passarinho te cagar, você sabe o que foi. Não, ok. Então, o que seguinte, nós vamos fazer hoje? Recados. Você tem algum recado pra passar? Eu acho que eu tenho um recado pra passar. Você... Não, beleza, ok. Continuando aqui. Você vai estar aonde, pessoa, esse final de semana? Eu estarei no Anime Arte Sorocaba, no domingo. Não sei qual, 10ª edição, porque só não sei de cabeça, mas esse final de semana tem Anime Arts em Sorocaba. Em Sorocaba? Só vai estar eu lá? Só. Só eu? Só. Você acha que eu vou lá? Você acha que eu vou? Você acha que eu vou estar lá sorteando coisa lá? Você acha que eu vou estar lá? Não, que isso? Quem sou eu? Vai estar lá sorteando as coisas? Não, vai dar presente pra mim, não sorteio pra ninguém, não. Não, a gente vai sortear um negócio maneiro. Dois negócios maneiros, tal. Nenhum deles sou eu. E nem você. Não, ninguém. O meu é tipo brinde de consolação, saca? Ninguém quer ver nós. E nem o Hulk. É, nem um brinde de consolação meio grande, né? Então, não vamos sorteá-lo também. Mas vocês podem continuar procurando. Mas acha a gente lá. Procura a gente que vai compensar. Tô falando. Olha, malandro, eu iria se fosse eu. Eu também iria, assim, Facião. Vale a pena. Procura a equipe dos Catadores de Relíquias. Vamos estar lá no Anime Arts. Nós estaremos no domingo, mas tem sábado e domingo, dia 14 e 15. Mas nós estaremos apenas no dia 15. Então vá no dia que importa, vá só dia 15, fechou. Vai ver o Goku. É fácil assim? Nossa. É, o Wendel tá lá. Ah, tá. Vai ver o João. Acho que é a final do concurso cosplay. É o último, né? Sim. Vai prestigiar o João, ele tá na final, gente. Lembra que há muito tempo atrás a gente falou que ele ganhou um concurso, né? Essa vez é final. Vamos lá prestigiar o João também. Boa sorte pro João, desejando desde já. Pai João, lindo! Lindo! Ele tá estreando o cosplay do Brock. Fala estreias? Vamos estrear uma coisa que já foi estreada? Nós temos e-mails para ler. Hoje nós temos e-mails para ler! Vamos usar todo o potencial desse lugar vazio. Para ler! E-mail! E-mail! Uhul! Mas antes, eu aviso o horário que começa o evento. Olha, tu vai umas 6 horas, fica lá esperando a gente. A gente vai aparecer uma hora, tipo, depois das 1 hora da tarde, né? Então, o evento começa às 11, gente. Mas se vocês quiserem estar lá a partir das 11, Fala o seguinte, almoça, come tranquilinho. Fala, mamãe, me leva lá no Anime Arts em Sorocaba. A gente manda o link com o endereço certinho, né? Porque mudou o local. E lembrando que pra pagar meia, R$25 é 1 quilo de alimento não perecível, tá? Vale sal? Pra pagar 50 contra o sal não é alimento não perecível. Mancada, hein? Mas qualquer outra coisa é, vale farinha. Qual o preconceito com sal? Não sou eu que determinou isso. Nossa, cara, não acredito que você falou que o sal não é alimento perecível. Você não pode levar quilo de sal quando pede alimento não perecível, mas se mudou a regra, leve seu 1 quilo de sal. Se você precisar pagar 50 contra o pagou, já era. Preconceito com sal, vamos fazer uma campanha não ao preconceito ao sal. Ele seja um alimento não perecível ou perecível, ou que estraga 2 segundos depois que acaba. O sal não é um alimento, o sal é um conservante, né? Ele é tempero, ele conserva o alimento, ele não é alimento. Acho que é por isso, não sei. De amanhã em diante eu vou comer as coisas sem sal, só vai ver só. Ok. Boa sorte pra você, sua comida sem sal. Vai fazer bem, vai diminuir a pressão alta. Vamos ler o e-mail. E-mail. Manda um beijo pra mamãe, Emanuel. Nossa senhora, viu? Então aqui nós temos o primeiro e-mail da... Como que é aqui? Deixa eu só ler no... Tá muito ruim, eu vou precisar de óculos daqui uns 2-3 anos já. Tristeza. Da Juliana Freitas, de Campinas, sem idade. É, ela deve ser uma novinha. Novinha, fez no mexe comigo. Falei. Imagina que é uma senhora. Senhora, fez no mexe. Mas então, vamos lá. Eu lerei com toda a minha voz impostada, que eu não tenho, desculpa. Olá, equipe dos Catadores e Relíquias. Eu sou a Juliana. Estou escrevendo, pois gostaria de sugerir... Ah, tá. Uma continuidade para o podcast de cosplays. Ah, esse é um podcast maneiro. Foi um podcast maneiro. Foi legal fazer. A gente teve 2-3 de cosplays. Aqui eu faço o podcast, eu edito o podcast, eu publico o podcast, eu não sei quantos podcasts eu fiz. Olha que bonito. Eu ouvi um, acho que é o mais recente, dos mais antigos, eu não peguei ainda, vou comprar as mais antigas pra ler tudo. Pra ler não, pra ouvir tudo. Oh, eu tô bem hoje, hein? Isso porque trabalho aqui, penso nisso. Eu cheguei depois, né? Tristeza no coração. Mas vamos continuar. É um podcast legal. Primeiro já foi muito instrutivo. até me deu algumas ideias. Esse é um tema que deveria ser mais explorado. Fato. Até porque aqui em Campinas sempre tem eventos, e é o pessoal que eu mostrei, eu falei assim, nossa, eu tô muito ruim na leitura, malandro. E o pessoal que eu mostrei o podcast se interessou bastante. Oh, obrigado, pessoal de Campinas. Vai lá, dá um curtir na página, indica pros amiguinhos que também fazem cosplay. Cos pobre, cos qualquer coisa. Por favor. Até você que faz papel de trouxa, vai lá. Também acho justo, é um puta cosplay maneiro. Você não precisa de muita coisa. Eu faço diariamente, é no grátis. Então pensem nisso com carinho. A gente vai pensar com carinho, Juliana. Estamos aguardando. Valeu. Novidades, abraço, Juliana. Ah, oh, que bonitinho. Que kawaii. Que kawaii isso. Calma, mocinha fofa. Valeu, Juliana, sua linda. Beijos. Então manda idade na próxima. Manda uma foto de biquíni. Só se você for menor de idade, não manda não. Se for menor de idade, você manda pelo menos a sua idade. É, a gente sabe que você é menor de idade e não vai pedir mais fotos de biquíni. Isso é muito bom. Já ajuda pra caramba. Né? Momento, gente. Momento, gente, absurda. Ela voltou novamente. Mas a gente tem, temos um só e-mail. Nós temos dois e-mails. Aê, que emoção. Você leu mal porque você tá com muita emoção. Eu tô com hepatite. Os primeiros dois e-mails da gente. Vamos lá. É que eu tô com hepatite. Nossa, isso aqui tem idade. Graças a Deus. Aí é uma pessoa que... Acho que é a pessoa acostumada a escrever. A gente nunca pediu idade, mas mandem idade. A gente quer saber quem são vocês e qual é o público nosso. Qual é o público-alvo do Catadores? Quem ele tá atingindo? Aí chega um tiozinho, 85 anos. Falei, pô, da hora. Tipo o Clóvis Nicásio. Clóvis Nicásio mandar um e-mail, eu não leio. Eu vou ficar morto no chão, caindo. Clóvis Nicásio. Oh, meu Deus. E se ele te manda um e-mail com um pão de queijo, então, enviado de Minas? Nossa, acaba, cara. Nossa, acaba. Eu vou atrás desse cara lá onde tiver. Eu até parei, não consigo falar direito. Você, aí vai com fé. Você que não conhece o Clóvis Nicásio, não queira conhecê-lo. Ou queira também. Um abraço, Clóvis. Vamos lá, então. O nosso segundo e-mail, é do senhor Pedro Augusto, de 24 anos, São Paulo, capital. Quantos anos tem? Eu tenho 25. Ah, então não dá pra ser. Você é uma senhora pra ele, não é uma senhora pra ele, um senhor pra você. Mas ele nos chamou de senhores, então foda-se. Ok, tudo bem. Então vamos lá. Olá, como vão, senhores? Comecei a escutar recentemente os podcasts dos Catadores. O episódio piloto é bizarrésimo. Nossa, bizarrésimo. E é... Desculpa, Tati, se eu não sabia gravar nada e falei que ia andando que nem um idiota 20 minutos, tá? Desculpa aí, e não tinha nem edição naquela bagaça. Então, vamos lá. É bizarrésimo e engraçado ver... E é engraçado ver a evolução do podcast em cada episódio. Ou o novo formato maluco que é inventado. Vídeo News... Peraí, tem parênteses aqui. Vídeo News e o Express. Ah, agora fez sentido. Fecha parênteses. Ponto. Sempre escrevo em vários sites e para outros podcasts. E me decidi escrever para Vossa Senhoria. Nossa, moça, preciso escrever um pouco melhor. Melhor é isso que tá confuso. É comentário de internet, cara. A pessoa escreve há algum tempo já pra internet e eu mesmo não escrevo tanto. E me decidi escrever para Vossas Senhorias logo após ouvir os episódios mais recentes. Aí, tá ouvindo os mais recentes. Ah, que fofo. Um beijo. Bizarro descobrir que alguém tá fazendo uma maratona do podcast da gente. Meu Deus do céu, como? É, achou? É fã de podcast que atua. Vou ouvir do comecinho até o final. Eu tô com ler hoje, gente. É porque eu tô lendo aqui. Então, vamos lá. Sempre escrevo em vários sites e para outros podcasts. Me decidi escrever para Vossas Senhorias logo após ouvir os episódios mais recentes. A gente não precisa dessa formalidade, não. Pode chamar de você. Continuem em frente com novas ideias e que hajam mais e mais episódios. Com certeza haverá. É, no cambalacho sempre não, porque eu não vou estar aqui cambalachando sempre. Mas sim. Um abraço do amigo Pedro Augusto. Ah, que fofo, nosso amigo. É, tipo, foi simples, formal. Foi tipo, fio forte, formal. Bonito. Mas eu gostei da pegada do moço. Ele tem uma ideia bacana. Você gostou da pegada do moço? Isso é uma coisa, se liga. Você é uma pessoa decente. Da pegada de escrita, pelo amor de Deus, né, gente? Da pegada de escrita dele. Ele foi informal e formal ao mesmo tempo, mas não precisa dessa formalidade, não. Pode chamar de vocês. Aí aparece um negro falando, seu puto, seus putos, como vocês estão? Se for seus putos, é o João. Verdade, né? Que bizarro. Vai ter uma plaquinha. Vai, João, seu puto. Precisamos fazer isso. Mais algum recado? A gente tá apertadíssimo por causa do podcast que tá vindo aí. Não, acho que não. De recado, tá bom. Você tem alguma coisa pra falar? Não, também não. Então é isso. Ah, não, não. Tem sim. Curta uma página do Catadores Relíquias e mande seus e-mails para... Oxi! Fala o que é isso, moço? É, não tá só apertado com horário, não. Tem pessoas nos tancando onde estamos. Vamos logo. Mande seus e-mails para... Dois pontos. E-mail catadores e relíquias, tudo junto, @gmail.com. Sim, gente, é e-mail catadores e relíquias, tudo junto, @gmail.com. Repita. E-mail catadores de relíquias, @gmail.com. Lembrando que isso é tudo junto. Isso aí. Dá espaço, não tem que fazer dois dedinhos pra dar distância da página, não. Tudo junto. Falamos. Vambora então. Bora podcast. Falou. Adiós. Adiós, muchachos. Adiós. Aí, vai lá. Ah, beijo, boa. E voltamos aos nossos recados aqui. Maravilhoso, rapaz. Então vamos parar com essa coisa tão alegre e feliz e florida para falar uma coisa mais pesada. E não é de elefantes, nem de peso pesado, nem de lutadores. Sumou mais de morte. Sério? Já? Psicopata. Já? Sim, psicopatas matam. Ok. Pessoas doentes. A psicopatia é uma doença. É uma considerada doença. Sim, sim, porque não são nem colocados, né, no mesmo patamar de presídio. Muitas pessoas que são presas, pelo menos no Brasil, depois que saem da cadeia, vão para um instituto especial, mas ficam na cadeia também um tempo. Poucos são reintegrados na sociedade, meu Deus do céu! Gente, que medo! Se alguém pudesse ver agora, temos um psicopata na nossa frente. A interpretação do Thiago tá ótima aqui. Isso merecia. Eu aguento mais um minuto aí, né? Nós vamos cantando, estamos tentando. Né? I'll be back. Continue, não pare. Continue matando esse corpo. Voltei. Temos a capa do nosso podcast. Pronto, perfeito. A capa do nosso podcast seja aqui. Ninguém vai mexer nessas fotos mais. Muito obrigado. Eba. Então, você é o nosso especialista sobre. Menos. Sim, com certeza. Porque temos que falar que você é especialista em alguma coisa, entendeu? Eu sou especialista. Isso dá crédito pro podcast. Entendi, eu sou especialista em respirar. Na verdade, eu vi alguns psicopatas. Gente. Mas não sou especialista no assunto, porque eu sei, foi porque eu li. Eu me interessei pelo assunto. Isso, gente. É pra psicopata, né? Tem que ser absolutamente caótico, então essas coisas vêm automaticamente. E nisso a gente tem que manter o foco, né? É claro, claro. É o desafio do podcast hoje, é manter o foco, chegar ao final dele. Se a gente conseguir concluir, nós estamos felizes. Mas então, o que é um dá pra gente perguntar assim, o que é um psicopata? É tão simples a pergunta assim? Simples, simples, não é. Porque se a gente falar que é uma pessoa que mata por frieza, sem sentimento, não define. Eu acho que uma definição completa mesmo, só sentando ali, conversando com um, porque é, cada indivíduo é um indivíduo único. Então não dá pra falar, se você é um psicopata aí, Thiago, seria um psicopata, seria a mesma coisa, né? O Thiago é um psicopata nato, cuidado, encontrar com ele na rua, ele mata a pessoa. Mas não dá pra definir, porque nem todo assassino é psicopata, e nem todo psicopata é assassino. Existe também, né? O que classifica em geral, segundo a autora do maravilhoso livro... Psicopata, perigo mora ao lado, ela classifica todo mundo como psicopata. Muito perigoso, muito perigoso. Eu li essa best-seller. Fala, por favor, o que você tem a dizer? Você sai lendo esse livro, como que você sai? Sai assim, se olhando pra você, sai com ele debaixo do braço, preparado pra dar porrada em todo mundo. Que ele coloca tantas características que às vezes são comuns das pessoas, são particularidades das pessoas em geral, e ela coloca isso como psicopatia ou sociopatia, e ela não separa essas duas coisas, que sociopata e psicopata tem essa diferença fatal. Ó, piano horrível, desculpa. E tipo assim, eu creio que pra gente ter certeza se tá andando com um psicopata. De repente não dá. E ali ela faz como se fosse um diagnóstico no livro, né? Gente perigosa, né? Escroto demais. Não, não recomendo. Vocês vão sair neurado, vai achar que 10 pessoas que passaram por sua vida é psicopata, no mínimo. Ah, eu achei umas 15, foi uma verdade. Desde o molequinho que eu olhei, nossa, safado aquilo, nossa, aí é verdade. E às vezes é só uma pessoa equivocada, mas né? É uma particularidade da pessoa que ela pega aquele pedacinho da pessoa e a coloca numa lupa, ela dá um zoom gigante e fala, isso aqui é psicopatia, mas não é. É uma particularidade das pessoas. Né? Sim. Eu queria ter encontrado com alguém realmente psicopata pro meu campo de estudo. Eu queria, mas é muito difícil. Os poucos que tem são famosos aqui no Brasil ou pra fora mesmo. Não tem como. Vamos ser honestos. Não dá pra conversar com você. Ou às vezes a gente até já tentou, já conversou com algum. Mas pro laboratório eu achei interessante. Nem o hospício que tu tem, mas ele pensa psicopata. É, o hospital psiquiátrico a gente não tem mesmo, né? Na região? Da região Sorocaba, vamos colocar a região de Sorocaba, calma bonitinho. Porque então pertence a Sorocaba. Sorocaba tem dois, Sorocaba, né? Indatuba tem um. Região? Só. Taram, taram, taram, taram, taram, taram. Isso. Não, é meus efeitos sonoros. Esse podcast vai ter efeitos sonoros. Thiago, você é um psicopata? Eu sou um psicopata anônimo. Porque. Você chega na reunião, oi, eu sou o Thiago. Porque eu tenho a intenção de matar, porém não executo o ato. Já estou há 2 dias sem matar alguém. Parabéns, Thiago. Ei, palmas pra mim. Não, matar. Eu acho difícil alguém que não queira matar alguém. Pelo menos em algum segundo, algum minuto, eu faço assim, se eu queria ter matado. Eu mesmo, comigo acontece direto, né? Provavelmente pessoas que me irritam. Felizmente, eu já matei todas elas na minha mente já. É aquela coisa básica, popular de quem que não queria pegar o patrão por um colarinho? Mas isso daí é uma coisa até normal, é por estresse, é a consequência do estresse. Você está estressado, tem todo dia pesado do trabalho, parará, e você personifica tudo aquilo no seu chefe. Ah, se o chefe fosse o mal do mundo. Né? Opa, falando de psicopatas e morte, né? Tô quase presenciando uma aqui por coisa tão besta, tão besta. Mas assim, eu acho que o que a gente pode colocar na parte de psicopatia, lembrando que o que eu tenho de conhecimento foi pra ler pra criar um personagem que ainda assim tem déficit de personalidade, a minha personagem não é 100% psicopata, seria que o não... Para com isso! Perdão. Amazonas? Não, o nosso grande Amazonas? Seria o lance do arrependimento, da frieza de fazer calculadamente, premeditar o crime todo, meio de se livrar da pessoa e muitas vezes ter isso como um troféu. O que seria? Psicopata premedita, analisa tudo para não ser pego e trabalha. Como que eu posso colocar? Tem que pensar para falar. Eu não tô pensando. O psicopata, ele vai premeditar todo o crime que ele vai fazer. Vai matar com frieza, às vezes com requinte de crueldade, às vezes não. Isso classifica um psicopata, mas não classifica um serial killer. Porque o serial killer, ele mata com métodos. Vamos colocar o principal serial killer do mundo, Jack Estripador. Ele tem um ritual, ele segue aquele ritual, arrisca, tipo, a pessoa vai, faz uma feijoada, entope a pessoa de comida e mata, sei lá. Esse é o ritual da pessoa. Isso. Caramba, seria bizarro isso, mas ok. Os seriais que eles já matam com ritual, guardam troféu e fazem jogos normalmente. Eles trabalham com a mente das pessoas porque eles querem ser mais espertos. Eles gostam de se exibir. São exibidos. Os psicopatas não. A Suzane von Richthofen é classificada como psicopata pelo modo de frieza que matou os pais. Vagabundo. Como é que é o nome do matador? Não vou lembrar, acho que é Pedrinho, o matador, que matava os meninos, enterrava no quintal. Eu não vou lembrar se é Pedrinho. Eu acho. Nem tava lá. Não vou falar com propriedade, mas eu acho que o Pedrinho Matador era o que matava os meninos, enterrava no quintal dele, brava, abusava e enterrava. Então, ele tá preso ainda e num centro de reabilitação agora. Ele já saiu, já cumpriu pena, foi livre, continuou matando, foi preso outra vez e foi solto. Esse daí pode ser considerado um serial killer. O próprio, como que é o nome, Maníaco do Parque, é um serial killer. Com o requinte de crueldade. Tá no analista dos psicopatas. Teve até um documentário sobre ele. Alguém gastou tempo fazendo um documentário? É, e o documentário é importante desses de fora. Dele? Dele. No especial dele. Ele tá listado como um psicopata. Seria esquilos. Caramba! Você vê, né? Até doente ganha status, né? E a gente aqui fazendo podcast. É. Caramba, mano. Sai por aí matando o povo. Ele tá no Guinness. Ó, o cara matou mais. É, de dessa. Matou 480 pessoas com palito de dente. Ou mesmo. Né? Eu tô olhando aqui pra certeza, pra dar nome correto. Porque quando eu li pra poder fazer a minha personagem, eu entrei no sitezinho lá e tinha vários. Tem um americano, olha com isso, tia, tá me assustando. Que ele é, aqui ó, Pedro Rodrigues, um pedrinho matador, nascido em Santa Rita de Sapucaí, Minas Gerais, em 1954. É um psicopata considerado o maior serial killer brasileiro. Matou pela primeira vez aos 14 anos e seguiu matando. Hoje é considerado culpado por mais de 100 homicídios, incluindo o próprio pai. Aqui, ó, ele nasceu com um crânio ferido, resultado de chutes que o pai acertou na barriga da mãe durante uma briga. Imagina que violência, de que bicuda. Nossa, mano. Aos 14 anos, ele matou o vice-prefeito de Alfenas, Minas Gerais, por ter demitido seu pai. Olha só, conheceu a viúva de um líder do tráfico, apelidado de Botinha, e foram viver juntos. Quem tem um apelido de Botinha, pelo amor de Deus? Fala aí. Eu não lembro do pobre. Calígula. Calígula, ele... Se eu não me engano, o que significa Calígula é botinho. Calígula significa botinho? Isso é uma pequena bota, é um botinho, é pequenininho, magrinho e tal. E aí Calígula significava botinhas, era um apelido. Aí achei um cara que chegou com botinha, porque é romano. E ele fez um fuzuê em roupa. Aqui, ó. E não é tanto fuzuê também não, né? É tanta coisa que atribui a ele. É muito do estado, como Roma estava naqueles tempos. Gente, correção. O cara que eu tava falando é o Chico Picadinho, que matou os meninos em torno no quintal. Que é um cara com o nome mais simpático, né? Picadinho, o outro matador. É, de Vila Velha. Ele que matava os meninos, ele foi solto várias vezes, preso. Totaliza três ou quatro vezes de cadeia. Aí eu penso, a pessoa mata, é solto, mata. É sua. A justiça brasileira, nesse ponto, creio que peca um pouco. Não sei. O que vocês acham? Então, a ideia do psicopata do serial killer não é um caso especial para a justiça? Sim. E a justiça brasileira, não seria que ela não tem ainda como lidar com isso? Seria essa a ideia que você fala? Isso, a justiça brasileira ela não tem nem para... Na verdade, a justiça brasileira ela não sabe lidar com infinitos casos, se a gente parar para pesar a mão na balança, né? Porque caso de pedofilia também, por um tempo o cara tá solto, estupro, assassinato, a justiça não trabalha legal com isso. O cara tá em geral. E até eu acho interessante comentar isso, porque teve um vídeo do PC que ele falou isso. Se o cara sabe que ele tem tendência à pedofilia, onde que ele vai se tratar? Porque não existe nem tratamento pra esse tipo de gente. O cara pode, tipo, não cometer o ato, mas não existe o tratamento. Se a gente chegar no psiquiatra mesmo, que eu já fui em psiquiatra. Não, sou louca, mas todo mundo uma vez na vida ou outra vai procurar um psiquiatra na vida. Ou talvez eu seja louca, ou talvez eu só esteja enganando vocês. Fui psicólogo, psiquiatra já é uma evolução, tá? Pokémon já... Pokémon já foi longe, já. Pokémon tá mais em Charmeleon, Charizard, já. Então, mas é, quando você vai em um psiquiatra no geral... Ele dá uma lista infinita de coisas pra você responder. Você já teve a intenção de matar? Você já pensou em se matar? Você ouve vozes? Você vê vultos? Você consegue conviver com a pessoa? Olha, o que eu fui, a lista tinha 30 opções pra você assinar lá. Era muita coisa. Eu fui porque eu não tava me sentindo bem. Essa vida bonita sempre, às vezes, dá uma queda. Mas aí que tá. Eu cheguei lá, ele me receitou um remédio e falou, você precisa tomar isso. Já era. De boas. E foi embora. E o mesmo, minha mãe tem um problema psiquiátrico. Então o mesmo acontece com ela. Chega lá e fala, ela foi, digamos que ela foi 30 anos da vida dela, tratada como esquizofrênica. Chegou aos 28 anos tratada como esquizofrênica. E ela não tinha esquizofrenia. Ela tem um transtorno esquizoafetivo, síndrome de pânico. Então trataram ela errado. Porque é um campo que você não trabalha com certeza. Sim. Você trabalha muito às cegas. Então não tem, digamos, o tratamento correto para isso, né? Então qualquer distúrbio pode ser psicopatia. Até mesmo que a gente estuda. Porque eu li esse livro dessa mulher e eu falei, não tá certo. Aí a gente vai na internet procurar coisa. Tudo que a informação que chega pra gente de psicopatia é muito vaga, é o mais do mesmo. Ah, é o cara que mata com frieza, sem sentimento. É o cara que manipula. O cara que manipula as pessoas e mente por fora e só destrói a vida social da pessoa, que quer tirar as coisas, já é considerado sociopata, mas é tudo muito vago. Pra saber bastante mesmo, como eu disse, tem que ir lá na psicologia e fica. Isso dá mais a fundo essa parte psicológica e tal, todas as definições que existem, que não é um terreno nebuloso pra nós, não somos estudiosos no caso. Sim, uma coisa que é interessante, eu assisti um documentário sobre o Jack, o Destripador, e várias pessoas foram apontadas como o Jack, inclusive Lewis Carroll, Oscar Wilde na época, porque algumas cartas na letra batia, e as como ele matou 13 vítimas, né, 13 vítimas, e depois ele veio, dizem que veio pra América. E o documentário, o cara trabalhou com um monte de dúvida e no final apontou que um dos caras lá, que era o sapateiro no documentário, o cara foi... Esse era o Jack Estripador. Mas induzindo você, entendeu? Então é muito, muito indutivo. Ah, era ele, por causa disso, veio. E teve uma morte semelhante aos requintes do Jack nos Estados Unidos na época. E daí falaram, ai, Jack veio pra cá, pra América, a gente tá seguindo o rastro dele. E foi isso. Um documentário. É interessante, tem no site. Eu tô procurando o site certinho pra passar pra vocês aqui. É, vai estar no post, ó. Sim. Fala pessoal, aqui é o Matheus invadindo Catadores e Relíquias para anunciar o meu blog, o Balaio de Noob. Um blog que não está focado totalmente em jogo, mas é sobre jogos. Não entendeu? Confira lá, www.balaiodenoob.com.br. No... Esqueci que no? No? No? No YouTube tem. No YouTube tem. Tem esse documentário do Jetspador? No History. Canal History. History? Coração. É, não pode citar, né? É plágio, direitos autorais. Entra na propaganda, cara. É uma propaganda bonita. O povo tinha que pagar pra isso. Eu acordo. Peitão pra nós. Não pode agora, não. A Madame LaLaurie da Mansão LaLaurie pode ser considerada uma psicopata. Eu vi o vídeo, eu sei quem passou pra mim o vídeo, me fez ver o vídeo e tal. O vídeo em si, eu achei, massa, então você falou que você ficou mais perturbada com a ideia. Fiquei bastante perturbada com a ideia da mulher, sim, muito. Às vezes o ser humano... Dá até uma passada no limite forte, né? Passa do limite demais. Psicopatia já não tá passando de matar. Tá tranquilo. Agora fazer o que aquela mulher fez, não, ali foi passando o limite. É, vamos lá, o que essa mulher fez? Vamos no estado que ela fez? Coisa rápida, vamos lá. Ela tinha uma. Ficha técnica, mandando a Lolly, por favor. Irmã Sola Lolly. Fica a mulher lá famosa, você lembra a cidade? Não vou lembrar. Eu não lembro a cidade também do vídeo. Gente, procurem a cidade no vídeo, procurem no YouTube, Irmã Sola Lolly. Ela era uma... Vai estar no livro de posto também. Vamos deixar lá, porque é mais fácil. Ela era uma moça gringa que tinha os escravos dela, né? Uma moça gringa que tinha os escravos dela. Isso pode ser sinopse de filme por fechadas nos 70. Ela era da elite. Uma moça gringa com seus escravos. A mansão do prazer. Qualquer coisa assim, cara. Vamos lá, era uma madame que era casada no seu segundo casamento e casou com o médico, o Dr. LaLaurie. Ficou melhor. Melhorou bastante. Aí ela tinha os escravos dela, vivia comprando escravos e vivia dando grandes festas na casa dela. E era sempre bem famosa pelas festas que dava na casa. Porque ela gostava de ter o status, né? De madame, de dama da sociedade. Só que o que acontecia? As pessoas na casa começaram a reparar que vira e mexe, os escravos que serviam a casa, os serviçais, eles eram trocados com muita constância. Nunca era o mesmo. Sempre, fulano sumiu, fulano, cadê? E ela falava que não, e estava sempre adquirindo mais escravos. Até que foram, uma vez, viram uma menina que subiu no telhado da mansão Alarm, se jogou ali lá de cima. Por que que a menina fez isso? Ela tava escovando o cabelo, a menina devia ter em torno de 8, 9 anos, tava escovando o cabelo da Madame Alarm, aí ela puxou um pouquinho mais o cabelo, aconteceu? A mulher ficou brava e ela preferiu a morte a ser castigada, a ir pro quarto do castigo que eles tinham. Isso foi um fato, outros fatos ocorrendo, até que a mansão pegou fogo. E falam que foram os próprios escravos que atearam fogo à mansão. Reparando também que as festas, que eram bastante constantes, diminuíram muito na casa. Por quê? Por daí começaram a parte da festa, porque o pessoal começou a desconfiar, começaram a ficar de olho. Alguns escravos foram vendidos, mas ela conseguiu recuperar os escravos de volta. E daí, quando a casa, enfim, pegou fogo, cheiro de carne queimada, acharam um tal quarto. Ah, é, tá tremendo, sério. Lá no quarto tinha escravo mutilado, escravo morto e vários enterrados no quintal, alguns presos dentro de jaulas que não cabiam nem um cachorro direito. Tinha gente que tava com o membro trocado, que era o caso da mulher, lembra? Da menina que tava, o homem que tava com os braços trocados pra parecer uma tartaruga, que tava com os membros do braço na perna, da perna no braço. Tinha gente sem um órgão. E ela fazia as brincadeiras dela ali, brincando literalmente com a vida das pessoas que estavam ali. Então já era, que na época o escravo já tinha uma consideração mínima. Ela pegou e jogou as considerações pra menos milhão. Entendeu? É que Hitler tinha o Mengele, né? Hitler tinha outros caras que faziam essas experiências. Tipo, pegar experiências de Segunda Guerra, e pegar gêmeos, o cara pegava, tirava um pedaço de um, colocava no outro, só pra ver se reagia. Tipo, é só pela graça. Vamos ver se funciona. Tirar esse estômagozinho aqui e coloca aqui nesse menino. Pum. E tem uma experiência que a criança recém-nascida e tal, ele fazia uma marcação no peito da mãe e ela não poderia dar de mamar para a criança. E as outras pessoas que participavam dos experimentos ajudavam para fazer a criança sobreviver, porque a criança morria de fome, só que o doutor falava, não é para deixar essa criança mamar no peito. Porque ele tinha ideia de quanto tempo, quem sabe, tipo, limite humano, quanto tempo que uma criança pequena aguenta sem comer. E tinha essas perguntas básicas que ele fazia o teste dos 9. Tipo, se os gêmeos tinham essa compatibilidade de órgãos, fazia gêmeos virarem gêmeos siameses, ele grudava, ele fazia operações, colava literalmente dois corpos, então costurava costa com costa, de dois irmãos, por exemplo. Não precisava nem ser gêmeos, mas se tivesse uma compatibilidade familiar, já tua. Tem um filme assim, mano, Centopeia, alguma coisa. Ah, Centopeia Humana. Centopeia Humana 1 e 2. O 2 é legal que ele usa a metalinguagem. O anãozinho, porteiro do segundo filme, ele viu o primeiro filme, achou legal e quis fazer melhor. Falou, não, vou fazer melhor. O primeiro filme ele usa 3 pessoas. No segundo, acho que usa a sequência de 12 ou 10 pessoas. Só que ele não é médico e ele também não tem experiência nenhuma em fazer cortes nem nada. Ele faz na mão. Do jeito dele, aí. Dele, é uma coisa deliciosa de se ver. Recomendado, que bonito, filme família, filme. Super assistam com as pessoas em casa. Festa de Natal. Pô, festa de Natal novo. Vamos assistir um filme, vamos esperar até meia-noite, vamos, o quê? Aqui, ó. Nem fala nada. Coloca o DVDzinho, o Blu-ray, pô, começa. Sendo pé e humano. Acabou. Ou seu feriado acaba agora e você aproveita a sua comida sozinho, que você é a única pessoa que vai ficar destino. Ou a sua família vai resolver fazer isso com você, mas todos os amigos. Que bizarro. De repente ele desperta, esse filme não é legal, só tá ele. Filme é legal, né? Gente, oi? Juliana? Meu pai? Meu pai? 16, 18? O Bruno? Amigo da ponte? Amigo, N referências a esse vídeo vai estar... Também no post, certeza. Porque esse vídeo é épico. Já assistam o vídeo e não usem drogas. A menos que campeões, vocês queiram virar. Campeões não usam drogas, já diziam os filmes dos anos 90. A divisão de ciências aplicadas de Hitler já era pioneira no desenvolvimento de clonagem humana. Tem experiências com animais, uma que eu acho assim, eu coloco interessante, eu vou colocar aspas que vocês não vão ver mesmo, vejam. Fiz aspas, vocês não veem. É, que fizeram colocar uma cabeça de um cão na do outro. transplantaram a cabeça. E a cabeça ficou vivendo, acho que, 2-3 minutos. E ela ainda tentou tomar um pouco de água, depois ela faleceu. Só que foi uma experiência de fazer esse transplante, fazer esse cérebro mal feito. E, meu, é bizarra a ideia. E tem vídeos, parece que existem vídeos dessas coisas, de algumas coisinhas, as mais leves, né? Tal. Leves, entre aspas, que eu vou fazer daqui, vocês não vão ver. Junta. Ele era especialista nisso. Junta que eu trabalhasse com Hitler, que até de criança, cachorro, gente. Nossa. Eles só tentaram reproduzir o que eu... O nazismo foi um... Tem gente que fala, meu, são um bando de psicopatas. Hitler era psicopata? Dá pra colocar ele como psicopata? Não. Ele tinha o próprio ideal, ele tem um ideal. E ele seguiu esse ideal à risca. Ponto. Então é importante pra gente focar aqui. Não estamos defendendo nenhuma ideologia nazista ou próxima a isso. Estamos apenas... É tudo preto. É pior, ia ser da hora pra caramba. Esses minha caramba bonita da gente, só negão, essa porra aqui, como assim? Ninguém defende Hitler. Nós só colocamos os pontos. A ideia é que pra ele era certo. A cabeça dele é perfeito. A raça ariana e toda... A ideia não levantou um país que estava quebrado depois da Primeira Guerra. Ele levantou um país inteiro. Quer não? Pô, ele conseguiu. O ponto de como que ele fez isso e como isso virou um massacre é que foi o cagado. Não dá pra colocar ele como um psicopata, porque ele não tinha um prazer sádico, sabe? Pela morte, pela matança, entendeu? Ele não se sentia satisfeito por estar matando alguém. Porque a ideologia dele era tornar o mundo melhor, né? Tornar o mundo melhor, mas ele não tinha aquela mente fechada, tipo, não, a minha ambição é matar todas as pessoas. Porque se caso, porque o psicopata não faz diferença de cor ou raça da vítima dele, né? Se o Hitler fosse psicopata, ele não perdoaria nem mesmo a raça dele. No caso, né? A raça ariana, né? Se ele fosse um psicopata. Pô, isso é louco mesmo. Pô, é uma como falam assim, que nós... Fanatismo. O fanatismo é aquela ideia de você não esquecer, né? Tu não ter o... Dizem que você não deve, nós não deveríamos esquecer para não repetir o mesmo erro. Eu acho interessante essa noção que as pessoas têm de deixar de sempre contar essa história para que ela não se repita, sabe? Sem glórias ou humilhações, você só quer ter essa ideia de se lembrar para que esses erros, vamos falar a verdade, foram erros contra a humanidade, não sejam repetidos. Mas eu até perdi aqui, passando um negócio que perdi pra passar os dados corretos. Fica vendo, X-Vídeo? Aí, ó. Eu tô, nossa. Quando isso, fizeram um vídeo aí de um assim, fizeram um vídeo, não. Fizeram um vídeo, opa. Opa. Então temos alguma coisa. Fizeram um podcast aí, ó. Abemos vídeos? E nem chamaram eu. Não, mandamos beijo, né? Eu tô sabendo desse vídeo. O nosso próximo podcast será só sobre atores pornôs e os atores pornôs que a gente admira. Marcos Oliver, beijo pra você. E as séries que deveriam voltar para Bandeirantes, Manoel. Gente, eu tô com uma raiva muito grande, porque aqui não aparece o blog principal pra me passar pra vocês. Não aparece, aparece todos os outros, menos esse. Que seria qual? Dá um apanhado geral. Ele fala no geral, esse blog, que foi onde eu mais peguei com tudo, ele fala de todos. Ele fala do Diaco, ele fala do Jack, fala dos principais brasileiros, ele fala do... aquele... John... Ele fala do... Não, é pra ver a minha sigam sociais. É pra ver como é que minha cabeça tá boa. Shot my face. Pega o desprevenido. Eles falam John Wayne Grace, que é aquele do... Falam dele. E de vários, vários outros. O cara que fez isso foi crânico. Ele que fez um compiladão muito grande. E tem tudo. Tem compiladão. Compilado, é um compilado muito grande. Tem tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. E daí dá datas, nomes. Tem até a foto das vítimas no blog, seria o que deu. Nossa. É nada, a gente também não pode deixar o link no post também, dá uma procurada depois melhor. Porque eu não estou achando aqui para falar para você. Isso não existe. Isso não existe. E lá nesse blog, o bacana foi que tem os documentários do Jack, tem esse que eu falei, que os detetives atuais saem procurando a identidade. Nossa, assim, pra quê? Entra nessa. A gente tá até falando alguns minutos atrás sobre fanatismo. Exemplo bobo. aquelas seitas que, tipo, japonesas ou coisas assim que, ah, vamos fazer um suicídio coletivo. É, toda a galera vai, se mata. Até que ponto que isso é um... Existe algum traço de psicopatia? Será isso? Ou não? Ou é só loucura, é só doideira? Eu acho que isso cai... Até medo do que eu vou falar agora, porque, né? Mas eu acho que isso cai pra manipulação em massa de pessoas. A gente vê isso em outras seitas, etc, etc. Não me aprofundando, apenas falando. É aquela... É a ideia que eu já discuti uma vez com um amigo meu. Sabe, só um minutinho, por favor, ouvintes. O que você está fazendo esse barulho? No áudio vai parecer um bagulho muito trágico. O menino tá batucando o dedo, mas no áudio vai parecer que o menino tá batucando outra coisa. Vai parecer. Quer ver? Faz o barulho aí, de novo. Olha. Pronto, não vou fazer mais nada. Isso tá parecendo mais um chihuahua. Olha como eu vou me taxar daqui a um tempo. Olha como é que eu vou ficar conhecido. Sisofilia, cara. Soprano ainda. Então, é aquela ideia que eu gostaria de falar. É um podcast família com zofilia. Todos assim, então beleza. Sisofilia. Com chihuahuas. Então. Vamos voltar agora? Bora pra eu poder, pra mim poder pegar, pra eu, porque minha é índio, pegar a ideia base que eu vivo discutindo com um amigo meu, e eu, inclusive, o pioneiro na ideia é esse amigo meu, que é o Okabe, não o Okabe Rintaro, mas o Rafael Cox, amigo meu, beijo, que a gente vive discutindo. O que, que o Thiago tem a dizer dele? Fala, Thiago. Okabe é muito foda, eu gosto do jaleco dele. A pessoa nem queria roubar. Mas então, a ideia que eu acho... Nós dois juntos parecemos caras de pau. Bacana de falar, ó. Pega, assim, qualquer ideia discutida assim, qualquer um pode tornar uma ideia verdadeira, se trabalhar bem nela. Ele pode tornar qualquer coisa, qualquer verdade absoluta. Como assim? Você nunca pode duvidar do nível de filha da putagem alheia. Se mentira dita mil vezes pode ser uma verdade. Verdade, sim. Se não tiver nenhum respaldo na lei, ou alguma coisa que, da lei que respalde. Exatamente. Se eu chegar, vamos botar o exemplo básico do dragão, que é o melhor. Se o Fabrício entra aqui, certo, em casa, e eu falo que tem um dragão no teto, e o dragão é verde, e eu tô vendo ele, o Fabrício vai olhar pro teto, não vai ver o dragão. Mas aí chegou o Thiago, que nem tava sabendo da história do dragão, viu? Ah, mano, tem realmente um dragão aqui no teto, e ele é verde. E dá as mesmas características que eu. Aí chega, o Fabrício traz a mãe dele aqui. E a mãe dele fala, poxa, tem realmente. Daí ele começa a falar, pô, qual é que é? É eles que estão falando uma verdade ou eu não tô vendo? E numa hora você acaba se convencendo que isso é verdade. A psicopatia trabalha bastante com isso. Inclusive, é fácil. Tem um caso já citado, que a gente conversou uma outra vez sobre isso, sobre o menino que fazia isso, né? Sim. Que trabalhava com isso. Então, aí, eu perdi a linha de raciocínio. Aqui embaixo da mesa, peraí. Esqueci bonito. Eu ia falar que qualquer um pode convencer qualquer um de qualquer coisa. E nesse ponto, eu acho que entraria esse lance aí do suicídio coletivo, ou mesmo dos... Aceitas dos, que não... Dos extremistas. Sim. Você consegue convencer com bons argumentos, com uma... Qualquer um acredita em qualquer coisa. Tem uma galera que segue o Henrique Cristo, cara. Com convicção? Mas não, Henrique Cristo, nossa... Você me fez lembrar da incrível música que vai estar no final do podcast agora. Ai, Deus. Que é a versão mística de Hotel California. Que é animal, cara. As pessoas têm que ouvir isso. E é uma música que tem a ver com psicopatia. Então podemos colocar aqui tanto Hitler quanto esses grandes líderes, né? Vamos colocar grandes líderes em gerais? Pera. Até faço pra você. Vai até o final do podcast, ouve a música e volta aqui. Aí tá mais ou menos uma meia hora de podcast, uma coisa assim. Depois você volta pra cá de novo. Aí você continua ouvindo o podcast. Ouça a música linda. Vai ali, continua. Eu acho que uma ideia bem implantada, bem argumentada e com um bom fundamento pode se tornar realidade pra qualquer um. Então, questão de seita, talvez o líder ali seja meio doido, meio parafuso solto, meio psicopata, mas também não tem como garantir. E é interessante, vamos colocar aqui, ó. Loucura, não, psicopatia. O Charles Manson, né? Que tinha os seguidores que, não, ele é um cara foda, não sei o quê. Aí seguiam ele cegamente, fielmente. Só que, meu, todo mundo acusa ele e a trupe dele de fazer coisas absurdas. Sim, Charles Manson. Só que pra eles é a coisa mais tranquila do mundo. Conquistou. Outro exemplo bonito. Sim. Não é bonito, não. Quer dizer. Não, um exemplo. Não é. É! Essa roupinha deles é muito demodê. Não, essa roupa não me representa. Que bosta. Fala, Thiago, você tá com a cara que ia falar alguma coisa, você não falou. Então, saiu a zoeira, só que a zoeira voltou por dentro de você. Não, eu ia mencionar sobre a evolução, né, que tá, porque antigamente, quando se falava sobre um assassinato, sobre, por exemplo, um serial killer, era uma coisa abominável, né, e ficava anos e anos falando sobre aquilo e as pessoas temiam aquilo. Muito diferente de hoje, que morreu a tá morrendo a sensibilidade humana. Chega a ter fãs. A pessoa tá num nível que eles chegam a ser fãs de si. Hoje não é o ponto daquela. Vamos pegar outro lado. Vamos poder falar dos psicólogos falando sobre, sei lá, mídia. Que ela banaliza a morte em si. Ela banaliza a morte. Hoje, antigamente, noticiar uma morte era uma coisa pesada, tinha um horário X, Y, Z pra se passar. E a notícia também era passada com cuidado. Hoje em dia, não! Olha lá! Corta pra mim! É diversão. Hoje as pessoas vejam como diversão. Usa o WhatsApp pra compartilhar vídeo de pessoa matando. Isso é o que... Já vi muitos vídeos, mas eu não vi muitos vídeos de traficante que mata devedor, posta no WhatsApp como se fosse uma brincadeira. E é uma morte com... por 10 real, se for por 10 reais. E o pessoal dá risada. Tem um vídeo que eu vi na internet, não vou citar onde, mas meu, tava um carinha matando outro menino enforcado e o outro filmando. Eu não consegui terminar de ver. Eu falei, gente. Até que isso aí virou uma notícia. Virou notícia na mídia geral que o rapaz deu, sei lá, como chama, mata-leão, não sei. Isso, esse mesmo. Aí ele ficou ali. E o cara não conseguiu reagir a um material a tempo e morreu ali, asfixiado, sem ar. E o cara continuou, ele não sacou o limite da brincadeira pra agressão. Era brincadeira? Eles estavam brincando de luquinha e ele fez o negócio e ele perdeu o tempo do negócio. E o outro rapaz não conseguiu alcançar ele pra bater. Falei, não, para. Vamos dar um tapa, três, três tapinhas pra parar. Ele não conseguiu fazer isso. Pra mim não era brincadeira. Aí, tchum. Pra mim aquilo não pareceu, não, nem de longe. Ele acabou e pouco. Aí isso virou na internet e virou notícia na mídia, TV, jornal, cara, entendeu? E foi horrível. É triste, cara. É triste pela vida que se foi, tipo, por uma coisa tosca. A morte idiota tem um monte por aí. Não, e o que me deixou assim revoltada eram os comentários embaixo do negócio. Kkkkkk. Gente, pelo amor de Deus. Tipo, eu posso não ser a melhor pessoa do mundo, né? Tipo, mas meu, ali foi absurdo. E o povo acha graça e compartilha. Ou mesmo bota aí o caso do cantor, a galera compartilha. Nossa, gente, bom senso tá faltando. Faltando bom senso no mundo com relação à morte. Porque vira número, vira estatística. Não é tratado como um indivíduo, uma pessoa que nasceu de uma mãe. Não é humano, é uma coisa. O pessoal não bota limite com vida. Só pegar. Só o caso de já não termos mais sensibilidade e nos divertimos com a desgraça e com a mutilação, isso já nos torna psicopatas impotenciais. Talvez eu esteja sendo plantada pouco a pouco a sementinha na gente do não se importar. Aí eu fico falando, eu ia até pegar, dar um puxado um pedacinho, perdi o timing do negócio, que antigamente as pessoas falavam, nossa, ficar brincando de lutinha é ruim, vai virar um mau elemento, não sei o quê. E hoje? Como você citou o caso do rapaz, meu, no nosso tempo, vou falar uma coisa de velho, no nosso tempo, brincar lutinha é uma coisa saudável, se você pensar bem. As mães não gostavam, os pais, para com isso, não sei o quê. Mas, meu, tinha limite. Tinha um limite. E hoje esse limite foi pro espaço, ele sumiu, ele tá bem longe do que a gente sabia. Pera aquela brincadeira dos molequinhos de ficar assim enforcando até perder o ar e desmaiar e voltar, que passou até na televisão essa reportagem, das criançadinhas que fica fazendo um negócio pra desmaiar, pra perder a consciência. Depois voltar assim, babaca estava um tempo atrás. Meu pai ainda comentou comigo, falou, porque eu tenho filho, né? Falou pra mim, fique esperto na escola do ar, que passou na televisão, a criança tá fazendo essas coisas de um enforcar o outro, tá perdendo a consciência. Gente, eu não sei, porque a humanidade tá decaindo. Não é possível. Nossa, nos Estados Unidos tinha o projeto Meu Primeiro Fuzil, por isso. E aqui minha calinha. A violência tá se tornando um hobby. Sim, nesse ponto, acho interessante comentar. Talvez apenas com violência. Assistiram Uma Noite de Crime? Ah, Uma Noite de Crime, que eu não assisti, só que é promulgada uma lei num país, num Estados Unidos fictício, alternativo. Exatamente. Que por uma noite de tal a tal horário, tem um horário fixo. Das 7 da noite às 7 da manhã, são 12 horas de crime liberado até nível 5 de armamento usado. Gente, assista o filme. Você pode cometer o crime que você quiser e puder nesse tempo, nesse horário, e você não vai ter nenhuma. Não vai recair em nada, a lei não vai recair sobre você. Entendeu? Só que nesse ponto, nessa noite do ano, nesse ponto, 7:01, o nego sai dando pipoca no seu lema. Exato. Toca um alarme. Acabou lá. E o pessoal trata isso como... Já vi uma coisa... Um evento legal. Ah, é bom. Que é expurgo day, né? Expurgo day. Então, bom expurgo pra você. Seria uma maneira de você extravasar sua raiva e daí o resto do ano viver em paz. Se você parar pra pegar o que tá hoje em dia... É bem isso. É um dia do expurgo sempre, né? Daqui a um tempo, eu não duvido que esteja assim. É o máximo ali no cinema. Mas pega aquilo ali. Bota pra realidade. O 2 ainda é pior. O 2 é mais tenso do que o 1. Um ainda é mais... O 2 você fala, nossa senhora. E você sente o desespero. E tem 2 já, né? O Dia da Anarquia. Não, o 2, né? 2 Dia da Anarquia. É. Faz você ter visto 3 em algum lugar já. Estão produzindo 3. É da Universo, cara. Show, animal. Muito bom. Assistam. Assistam pra vocês terem... Sei lá, eu... Eu falei, nossa. Mas aí, assim, ela ainda colocando que é uma sociedade num mundo alternativo. Pera, tipo, essas regras se aplicam dentro do universo do filme. Exatamente. Fazer aqui, você fala, mano, você explode o mundo no mesmo dia, no mesmo momento. Acaba o mundo num dia. Tá bom. E tanto é que lá vocês podem ver que a única massa realmente prejudicada são os pobres. Porque eles ali não tem como se proteger. Agora os ricos, os sistemas deles de segurança, podem até sair do país. Não piscar de olhos, sai e volta depois do tempo. Então é interessante mostrar aqui essa divisão de classe social. E quanto ao que o Thiago falou, puxando um pouco para trás para poder dar uma coisa do pessoal não se importar com morte e achar, se divertir com isso, eu acho que muito vem, principalmente no caso de psicopatia, vem da romantização disso. Cinema, querendo ou não, romantizou um pouco eles. Tanto é que Hannibal é muito, querendo ou não, Silêncio dos Inocentes, o outro é Hannibal mesmo, né? Uhum. Tem Dragão Vermelho. Tudo isso. Tem Seven também, que é outro filme de psicopata. Seven, eu recomendo que vocês assistam, que é excelente. É um puta filme excelente, cara. Sim, Seven é muito bom. É, Jogos Mortais. Primeiro. O primeiro, só. É, para só. O dois, se você quiser bater um 2 ali, bonito, terceiro em diante, você joga fora, beleza, obrigado. Ou se quiser continuar, não, quer continuar a história? Vai, tem até o 7 pra você se divertir. 8. 8? Então, vai, nossa, cada um foram horas também, né? Que isso? Necessário. Eu não sabia que tem um 8º, cara. Meu Deus do céu. Coisa horrível. Já. Porque o primeiro, ele se fecha tão bonitinho e, tipo, dá que no final você fala, não acredito, assista. Já é um filme mais antigo, podia dar um spoiler violento, que não vou, mas assistam. É um filme que merece ser assistido. Pega, senta, não no dia de Natal, assiste o... assiste o... fala. Isso aí, filme bonito. Nossa, tem cada coisa. É um filme bom pra ver no 7 de setembro. Então, o que eu tava falando é de romantização. O pessoal, eles acabam que idealizando os caras como um mega blaster, super cara foda. Eu não vou falar que eu sou exceção, porque eu não sou. Mesmo os psicopatas mais ficcionais, mais viajados, tipo Massacre de Serra Elétrica, o Interface, né? Sim. O cara do... Assim, ele fala Hollywood, não tem na Hollywood, cara. Do Halloween. Michael Myers. E eu ia falar Hollywood, assim, ó. Tesão, né? Não. O cara de filme do Hollywood. Não. Halloween. Jason. O Jason mesmo, o Fred. Bota o Fred também. Coloca. Apesar de hoje, muitos filmes estarem datados. E se eu olhar assim, hoje, assim, nossa, cara. Sentia medo disso e hoje é tão galhofa. Mas aqui mesmo, assim, eles ainda são matadores. São pessoas com uma mente distorcida por X, Y, Z motivos que... Fizeram sucesso no cinema. O cinema explodiu com isso. Pega. Fala, Thiago, primeiro. É isso que eu ia falar isso agora. Você pega a falta de acessibilidade das pessoas já pelo mercado do filme de terror. Porque antigamente você joga. Não precisa ir muito longe, joga 20 anos atrás. Você assistiu um filme de terror, cara? Nossa! Era que, meu Deus, eu não vou assistir isso, é horrível. Era um morte público... do demônio, aquele nossa. Filme ruim pra burro. Era um público muito minúsculo pra filme de terror. Hoje não, é abraçado como comédia, entendeu? O pessoal dá risada e fala assim, você viu que da hora, nossa, que louco. Tipo, meu, pra que isso? Mas aí vai pra a coisa de matar pessoas. Mas você pode jogar também pro videogame, você pode jogar pra literatura. Toda cultura, ela tem vai ter uma vertente que vai ter seus psicopatas ou maneiras de matar milhões de pessoas. A mídia destrói nossa sensibilidade. Porque a gente assistindo um filme, vê lá, por exemplo, o Vin Diesel vai lá, arrebenta todo mundo e mata todo mundo e continua saindo sorrindo, entendeu? Você vê aquilo como uma coisa legal, você fala, putz, eu quero matar também, porque é muito da hora, muito foda, cara. A mídia tá acabando com a nossa sensibilidade. Parênteses aqui, Débora, que... Débora, deu uma gemida. Vin Diesel? subiu um calor, subiu teu... Se tivesse um termômetro agora, estaria mais 3 graus. Não só ele, né, pô? Mas qualquer ator que faz filme de ação... Vamos colocar aqui o que, pra mim, assim, olha aqui, o Dexter, cara. O Dexter, ele é foda. Eu não vou falar, acabei de criticar e tô me contradizendo, não. Eu, como eu disse, eu também tenho esse meu lado, porque eu gosto muito, assisti a série toda do Dexter, e, nossa, é foda. Ele não deixou de ser um psicopata ali. Não deixou de fazer justiça com a mãozinha dele, do jeito dele. Então é romantizado. Talvez isso acabe distorcendo um pouco nossa visão. Olha, colocando bonitinho aqui uma grande brecha, que ninguém tá falando que, como disse o Marcelo, resende jogo mata. Ninguém tá falando que filme causa, gera psicopata, livro gera psicopata. Corta pra mim, isso aí. Ninguém tá falando isso, pelo amor de Deus. A gente tá dando uma possível... É, ajudinho, digamos assim. Mas ninguém tá colocando, porque senão daqui a pouco vai falar. Bom, sim, daqui a pouco vai assim, mas jogo não mata, Mario não mata, mata. Pensa nisso. A cabeça indivíduo. Renato, que gostaria de estar aqui. Vamos dar um abraço pra ele, parece. Renato! Nosso psicopata favorito. Da literatura. Melhor escritor brasileiro. Nem o Submerso. Ó, Merchan. Sério, ficou com uma propaganda no meio? Por favor, qual é o seu problema de qualquer coisa? Qualquer coisa. Desde a... De pá de lixo a camiseta. Qualquer coisa. Vai lá, não quer. Vamos parar esse podcast sério e fazer o propaganda. Leite Italaque Integral. Bebam leite, vocês vão gostar. Então, de gordura 3%. Você não fez o propaganda do Piroca Juba ali? Agora faça do Piroca Juba. É. Tome o leite Piroca Juba desde 1955, o melhor leite para você! Você sabia que Piroca Juba produz leite em longa vida, leite zero lactose, leite condensado, creme de leite, bebidas lácteas, leite em pó, composto lácteo, queijos, manteigas e requeijão? Eu não sabia. Há 60 anos gostamos de fazer bem e se fazer bem. Yeah! Não precisa pagar nada pra mim, não. Obrigado. Pronto, agora nós estamos iguais. A sociedade socialista esquerdista. E... São todos iguais, fizemos propaganda. Continuamos. Nego vai bater em mim, sair do seu lugar. Nossa, mano. Seu petralha. Socialista. Pessoal retardado. Idiota. Roxo. Esse catador caiu. Catador traiu o movimento. Tá decaindo o nível. Porque sempre assim. Você traiu o movimento punk. Seguinte, pessoal. Nunca tivemos nível. Primeira coisa. É sempre um monte de gente falando. Lembrei agora daquela cena deplorável do Dado Dolabella lá e do João Gordo na MTV. Você traiu o movimento do punk, ele bate o machado, sei lá. Vocês lembram desse aí? Graças a Deus não vi. Não vi. Eu vi na época quando saiu, foi 2005, por aí. Tem vídeo. Então vai estar no post. A galera tem que colocar um monte de link no post, só ficar bonito. Você traiu o movimento punk, fala assim, pô, João Gordo, pau. Você é só playboyzinho de merda, só atorzinho de merda. Que isso, traiu o movimento? Que movimento? Ai, Deus. Ele entra com o machado do programa, bate o machado na mesa do... Ele é um psicopata. Dado pela tela. É, uma certeza. Ele é, retardado. Eu lembro dele lá fazer. Medo, horror, desespero, mano. Eu não tenho tanto medo do Chico Picadinho quanto eu tenho da Belo. Ou pior, só o pior, mais medo ainda só do Belo. Porque o Belo é sinistro. Diguinho, que horror. Que o João Gordo usou a ele, né? Falou assim. Porque tava lançando um CD, ele falou assim, ah, agora você tá tentando a vida de uma carreira de músico? Porque como ator eu sou uma bosta. Ah, não mentiu, só de verdade. Ficou voador, você é uma bosta. Nossa, aí já. Aí tira baixadinho. E você aí, tá treinando o movimento punk. Pá! Nossa, esse cena tem que ser visto pelo outro, por favor. Uma coisa que eu achei engraçado, querendo ou não, esse tema liga bastante com aquele outro tema do Mais Amor, Por Favor. Ah, outro Mais link, amor, outro link no post, o post do nosso primeiro episódio dessa temporada aqui. Mais Amor, Por Favor, tá lá. Porque é bem, para pensar, a gente tá vendo muito isso ultimamente. A gente pegou, por se paz, até bate com o outro que você falou. Que eu não estava presente, mas mandaram beijos. É, ele mandou beijo por você não estar lá. Ah, é? Ah, então não vou participar. A gente não ia ter falado isso, né? A gente não ia ter falado isso, né, Tiago? Ok. Isso aí. Ok. Que ele mandou beijo porque ela não estava lá. Olha só, me convidou para fazer as coisas e depois só tem desfeita. Tava quieto. Foi a gente criou um psicopata do nada, né, Tiago? É. Nosso próximo podcast tem que ser um podcast destinado ao público hot. Eu apoio. Nós somos? Não, acho que falar de hot é meio estranho. Sei lá. Porque isso daí tá modinha demais. Ah, somos. Somos. Sim. A gente tá saindo já do perfil do podcast psicopata? Já vamos não. Falar de Bíblia. Não, vamos falar de sauna. Dá pra matar alguém dentro de uma sauna? Qual é o modo de, cara, se matar alguém dentro de uma sauna? Voltando, puxando de volta pro assunto. Dá, velho. Puta. Tem que ter como. Acima de 100 graus Celsius mata um ser humano. Não, ninguém tá ensinando aqui isso, pelo amor de Deus. Ninguém vai mexer no termostato. É, mano, ó. Teve um senhor nos Estados Unidos que tá no Guinness Book por ter sobreficado por mais de 40 minutos dentro de uma sauna. Ele quebrou o recorde mundial, mas morreu. Acontece. 136 graus, se eu não me engano, dentro de uma sala. Nossa, cara. Morreu. De quê? Tá no Guinness, mas tá morto e não pode aproveitar o... 136 graus? Dá o que fazer o que com 136 graus? Você é nossa cozinheira, nossa experta em psicopata. Mas roda com o Hulk, treinou uma gravidade de 100 graus. 136 graus, mano, nem ideia. O que que dá pra fazer com 136 graus? Nada? Cozinha. Não, assar alguma coisa no fogo muito baixo, porque até pra assar carne você usa no mínimo 180 graus. Ó, e nem pra assar comida dá. Gente, tá uma coisa interessante. Comida? Que eu parei pra pensar, qual a importância na vida de alguém estar no Guinness Book? O que que muda a tua vida? Tu tá no Guinness Book, por favor. Isso é psicopatia? Vamos ligar tudo com psicopatia pra ficar linkado, vai. Qual é a do Guinness Book? O Guinness Book é uma fábrica de psicopatas? Não, acho que o Guinness Book cai como... Manipulação no meio de massa? Não, mídia não, manipulação. Cai como fanatismo isso aí. Eu tô fazendo uma junção muito louca, mas... Qual é a desse pessoal do Guinness Book? Tá bom, é da hora, você conseguiu isso, mas... Você consegue enfiar 248 canudinhos na boca? Não consigo, mas pra quê? O que que uma pessoa que tá no Guinness Book consegue na vida dela? Gente, ai, é a medição de pipi? É a minha medição de... É isso, é aumentar... É mesmo? Aumentar, não, é enchimento de ego isso aí. É porque você já tem reconhecimento mundial, que é mais do que, né? Mas não é como reconhecimento mundial, nem bosta. Por que você vai fazer depois disso? Ficar feliz. É, eu queria que o mundo inteiro soubesse que eu existo. Mas não, é que tá, você sabe tudo que tem no Guinness Book? Não sabe, o mundo inteiro não sabe. Você sabia que esse cara da sala, você sabia? Eu não sabia, que o cara da sala morreu. Então, ó, é simplesmente uma coisa desnecessária pra caramba. Se você parar pra pensar, porque você não sabe tudo que aconteceu no Guinness Book, você não sabe tudo que aconteceu no Guinness Book. Ninguém... E cadê o Guinness Book físico? Entendeu? O que que é isso? É que sai todo ano um e o negócio acaba pra tio. Só. Então, falo isso. E quem que vai ficar colecionando? Ah, gente, parou, vai. Ah, tem. Conheço gente que conhece cada coisa. Cada coisa que você fala, meu. Ah, sim. Entendi. É uma coisa que daí já quer fanatismo. Eu acho que o Guinness Book mesmo já é um negócio de fanatismo. É meio besta. Não sei, desculpa vocês que querem entrar no Guinness Book por qualquer motivo. Mas é uma coisa vazia. Pra mim é vazio. E é uma felicidade vazia. Como você é vazio, Tiago? Tá no Guinness, é? Você tá indo no Guinness? Não, não mudaria nada a minha vida. Pra mim, porque. Você pensaria assim mesmo? Bolaria alguma coisa pra entrar no Guinness Book? É porque eu tenho cada bosta do Guinness Book. Entendeu? É isso. E a maioria das pessoas que quebram os recordes, poucas são as que vivem pra aproveitar. Que, além desse caso do cara da sauna, tem um caso de um cara de Nova Orleans que ele fazia saltos de motocicleta. Aí ele em um dos saltos dele, ele atravessou uma extensão de um campo com 70 carros. recorde era dele, não era? O recorde já era dele. Dele, né? Aí ele foi tentar quebrar o recorde dele, morreu. Porque o recorde já era. Aí, ó, nós da fita. O recorde era dele. Mas não é o ponto de que você. É uma questão que já fizeram pra mim. Tá, você chega no topo. Não importa o topo do que, se for do monte de cocô ou se for do Everest. Tá, o que você vai fazer quando chegar lá no topo? Entendeu? Acho que esse pensamento não rola na ideia das pessoas. Tipo, meu, eu fiz que nem você falou do cara que saltou. Fiz um negócio muito black pra ele. Nossa, é incrível. Pulei por 70 carros. Uou! Pra ele é incrível isso. Tá, eu cheguei no topo. Eu sou o cara que conseguiu e ninguém até agora quebrou esse negócio. O que eu faço agora? É, pode ser, mas você falou, você vai chegar, ninguém chega e falou isso pro cara. Ele falou, não, vou fazer melhor ainda. Ele tenta superar, tipo assim, é o ponto do cara, não, vou superar minha própria marca. Eu vou me superar. Só que aí dá um pequeno cocô chamado acidente. Só que isso, tudo que eu acho que pra tudo tem um limite. E tá faltando bom senso, que cai de novo um negócio, tá faltando bom senso em tudo. Ultimamente a falta de bom senso tá sobre humano. Porque o ser humano não vem equipado com bom senso. Ele não coloca isso na ficha dele quando ele faz. Até, ó, eu e um amigo meu, o Wesley, descobriu o sentido da vida. O sentido da vida é você consertar a sua ficha que você fez cagado no começo. Deus chega e fala assim, ó, faz a ficha sua, coloca o que você quiser. Aí daí coloca força, coloca inteligência, ok? Aí vai viver. Acha tudo cagado, fica a vida inteira tentando consertar. Só porque eu achei que era o sentido da vida? É isso o sentido da vida. Você tenta consertar a sua ficha do começo. Pode ficar tranquilo. Você tenta sempre fazer coisas pra melhorar alguma coisa sua. Tá ali, cara. Você colocou tudo em inteligência. Mas, puta, faltou o físico. Vai malhar, vai fazer não sei o quê. Tem essa ideia. Você vai melhorar coisas que você sabe que você tem. E ninguém coloca bom senso. Bom senso? Pra que é bom senso? Tem a vida escrita. Posso bater com duas mãos. Aqui que eu coloquei bom senso? Cara... Eu achava que era 42. É que isso tá 42, ponto. Aí vem isso. Entendi. Sacou? É 42, ponto. Aí vem isso daí. É que ninguém contou depois pra você. Tava escrito na nota de rodapé. É triste, mas é. Me sentindo vazio. Vazio. E nesse clima triste, nós acabamos nosso podcast sobre psicopatas. Sim, esse podcast é sobre psicopatas serialistas. Acreditem se quiser. E vai ter uma segunda parte? Vai ter uma segunda parte. Sim. Curta nossa página no Facebook. Tem sugestões na página. E ela me falou ou falou alguma coisa? Fala. Pra falar, pra os agradecimentos. Agradece o povo pelo carinho. Povo, obrigado por me abraçar. Povo. Pelo carinho, pela atenção. Obrigado pelos cafunés. O que mais? Pela atenção que foi distribuída a nós, mais uma vez. Temos amassos? Isso, e beijos apertados. Apaixonados. Beijos apertados? Como seria um beijo apertado? Eu assim, ó. Beijo, amor! Isso, um beijo, amor. Ou que meu. Beijo no magro. Minha pessoa magra. Sim. Isso é um beijo apertado? Você aperta a boca. Isso aí mesmo. Vem com os dentes. Isso aí mesmo. Muito obrigado a todos vocês. Ficou muito bom isso aí, né? Obrigado a vocês todos que estão ouvindo. Obrigado a vocês que baixaram. Obrigado a vocês que estão aí nos apoiando nessa terceira temporada tão cabulosa. Obrigado a todos que nos deram os parabéns por termos voltado. Realmente me deram parabéns por ter voltado pra ele. Yeah, alguém! Parabéns por ter voltado. E não é minha mãe? E não é minha mãe? Isso é muito, muito bom! Vocês, povo, eu me agradeci. Por favor, jabazinho, agradecimento. Pá, mais uma vez, ressaltando a campanha, venha para o podcast, viu? Você terá a oportunidade de vir aqui conosco, gravar, falar suas opiniões, expressar as suas ideias, pode ser qualquer coisa, não importa se você é lépse, se você é viado, se você é gay, se você é travesti, se você é homossexual, se você é trans, se você é corintiano, se você é palmeirense, se você é do governo, é petista, é PSDB, PSDB, PSDB, PSDB, PSDB, PSDB, a gira do pau. Independente, se você for humano, tá convidado. Como é aquele comercial. Se você faz xixi, tá convidado. Aqui, se você é humano, tá convidado. Se quiser trazer seu cachorro também, não tem problema. Campanha, venha para o podcast. É. Bom, eu queria agradecer vocês pela, mais uma vez, o convite, a oportunidade de estar aqui. Pelo pessoal que tá ouvindo, valeu, muito obrigada. Porque, né, aguentar a gente... Não é fácil. Não é fácil, senhor Fabrício, por me convidar para estar aqui. Fala para vocês realmente, mandem suas sugestões, suas opiniões na página. Xinga a gente, xinga a gente. Xinga a gente, isso! Alguém, ficamos felizes até com os seus xingamentos. A gente aceita, nós somos legais, cara. Não. Nós somos legais, não vai xingar ninguém, não. Aqui ninguém xinga. Você só vem a pelogiar. Se for pra falar mal, nós mesmo xingar, fala. Mas KTP e sai correndo atrás. Não, xingar a gente mesmo faz. Verdade. Então a gente não precisa de autocrítica. Eu queria fazer um agradecimento especial, sei que não tem nada a ver com isso, ao Rodrigo, que tá me ajudando pra caramba na volta do livro. Ainda não voltou. Pessoal que sabe que eu escrevo, quem não sabe, Fruto da Meia-Noite no Wattpad. Eu já falei dele uma vez. O Rodrigo, que tá me apoiando pra caramba, muito mesmo. O meu muito obrigado, Rodrigo Vera Cruz, que também tá no Wattpad lá. Procurem a obra dele. Show de bola, o guarda-costas. Acompanhe. Agradeço também a todo mundo que tá me apoiando com o Bicho Distante. Ao próprio Fabrício, que vem gravar comigo. E ao pessoal todo, um grande beijo. E manda um mega beijo pro João, porque o João é mega lindo. Beijo, João! Mega lindo! Pô, tem o Barba Negra também, né? João e o seu cosplay do Red Ribbon. Não tem um pirata também, não? É verdade, tá faltando falar de um pirata aí. Ah, hoje eu não vou fazer jabá do meu pirata, não. Hoje eu vou fazer jabá do que eu ia fazer jabá? Não é deleite, não. É ressaltando... Ressaltando sobre o podcast passado, se você, moça linda, hétera, pode ser até doido. Hétera é muito bom, cara. Hétera é demais de bom, cara. Saiba que eu estou à procura de um grande amor para a minha vida. Então me adicione no WhatsApp. O número é 11-DDD11-97410-5887. Repetindo, DDD11-97410-5887. O perfil do Face também vai estar lá. Adicione. Mais um link pro post. Esse post tá gigante de coisa pra você ver. Sim, sim. E até quase teve um ataque de risada aqui. Depois ela vai ter que me explicar muito bem por que ela fez isso. É você, menininha. Tá querendo alguém? Quero tá aí. Menininha, quer agora? Pode ir também. Tá tudo aí. Tá tudo mais. Tiago é um cara aberto, cara lindo, cara legal. E venham para o podcast, por favor. Vamos gravar, vamos chegar a falar alguma coisa, a gente espanca vocês falando alguma merda. Eu não vou bater nele. Quem bater eu vou, tem nem tamanho. O Fabrício tem, o Thiago espanca. Ele é bom ter. Eu só tenho tamanho. Você tem tamanho, não tem força. E aí? Ninguém que vai bater, mas sério, pessoal. A gente quer a participação de vocês. Quer ouvir vocês. Vamos lá, bora! Então é isso. Obrigado a todos. E bye! Fabrício não fez jabá dele. Eu sou um jabá vivo, rapaz. Juliana? Adriano? Mas o nego não vê! Romero Brito, eu tô chamando! Guarapari, Búzios, é minha arte! Juliana? Adriano? Mas o nego não vê! Romero Brito, eu tô chamando! Guarapari, Búzios, é minha arte! Juliana? Adriano? Mas o nego não vê! Romero Brito, eu tô chamando! Guarapari, Búzios, é minha arte! Qual o seu nome? Felipe? De quê? Smith! Smith de quê? Seu cu! Quantos anos você tem? 16, 18! Mato, papai! Qual o seu nome? Felipe! De quê? Smith! Smith de quê? Seu cu! Quantos anos você tem? 16, 18! Mato, papai! Juliana! Adriano! Faz comigo não, velho! Romero Brito, se eu tô chamando! Guarapari, Búzios, é minha arte! Juliana!